Sim, foi, realmente era o previsível, não? É um jogo de muito equilíbrio, felizmente nós conseguimos uma diferença no marcador que gerimos muito bem, mesmo com esta capacidade do Benfica de encurtar o resultado com o lançamento de três pontos, acho que gerimos muito bem a nossa diferença atingida no início do último período. Não fomos capazes durante o jogo, se calhar sempre, de estar mais à frente no marcador e durante mais tempo por causa de alguns turnovers não forçados pela defesa do Benfica. Não, eu acho que a minha equipa esteve irrepreensível em termos defensivos e, infelizmente, essa intensidade defensiva nos precipitou em algumas situações e perdemos muitas bolas que deu a possibilidade ao Benfica de desaguantar no resultado. Regresso agora com um título aqui na taça. Prevê-se que outros títulos possam vir para o Porto? Estamos a falar de uma modalidade muito, na qual há muito equilíbrio. Há um plantel fortíssimo, com soluções em todas as posições, e depois estamos uma série de equipas com bons plantéis também. É muito difícil, dado esse equilíbrio, até manter a posição nos lugares primeiros. Nós vamos trabalhar, está garantido que estamos no próximo ponto alto, que é a fase final da Taça de Portugal, e está garantido também o nosso apuramento para o play-off. Vamos tentar ficar na melhor posição possível e, evidentemente, com toda a ambição de que cheguem mais títulos. Seria o campeonato a cereja em cima do bolo? Todos os títulos para o nosso clube são bonitos. É um clube com grande história, com grande tradição. Portanto, neste momento desfrutamos desta taça, que damos muita importância. E o nosso próximo pensamento estará na fase final da Taça de Portugal. Já falaremos do campeonato na altura em que se decide o campeonato. Obrigado. Obrigado.